O tema a ser abordado aqui hoje é trauma. Ou traumas. O que são traumas? Um trauma. Então, é preciso a gente antes meio que saber o sentido etimológico da palavra, né? O sentido, o significado. O que é um trauma? Então, essa palavra ela vem do grego, né? E ela quer dizer mais ou menos uma ferida, um ferimento ou uma lesão. Alguma coisa que lesiona. Então, esses traumas, eles podem ser físicos. É quando alguém leva, digamos assim, um acidente, que acontece um acidente, ou leva uma paulada, ou quebra o pé, ou quebra um osso, isso é um traumatismo. Isso aí é coisa física. Isso aí pode ser consertado, ou às vezes quando o trauma é bastante, digamos assim, bastante grave, pode levar até a morte. Então isso é um trauma físico, traumatologia. Mas aqui a gente vai tratar mais do trauma psíquico ou trauma emocional, que é mais da área, digamos assim, de aquilo que a gente costuma colocar aqui, né? Então, e isso pode acontecer de forma intencional, né? Ou às vezes pode ser até por acidente. Eles podem ocasionar esses traumas psíquicos, ser ocasionados por quê? Por perda de um familiar próximo, por um abuso sexual, por uma separação conjugal, violências diversas e até por ameaças. Isso aí causa um trauma psíquico, digamos, emocional, que muitas pessoas não suportam e levam para a vida toda essa questão desse trauma e não conseguem resolver muito bem essa questão. Geralmente, é claro que não é, isso aqui não é uma, não é, digamos assim, 100%, mas geralmente os traumas mais prejudiciais para nós aqui encarnados, ele se desenvolve mais na infância, né? Quando as pessoas, crianças, e na adolescência. A gente pode ver hoje um trauma que está, digamos assim, que as pessoas, que crianças estão tendo, é o tal do bullying, né? Em que as crianças sofrem o bullying, sofrem, digamos assim, uma marcação cerrada de colegas, às vezes menos instruídos ou mais maldosos, e essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele sofre sim um trauma, tanto que ele se fecha em si, se ele não conversar com alguém, não tiver ajuda dos pais, dos professores, ou de alguém, ele sofre esse trauma e ele leva isso para a vida toda, inclusive até passa isso até para os filhos e quem sabe até netos, é uma questão muito complicada. O que pode acontecer também, provocar traumas, grandes acidentes, grandes catástrofes naturais. Imaginem aqueles que passam por momentos onde tem terremotos, tsunamis, e passam por todo aquele sofrimento, principalmente os mais jovens, aqueles que têm menos condições de se defenderem, eles passam, sim, traumas que levam para a vida toda. Uma ofensa verbal. As pessoas que não têm um suporte emocional bastante forte, uma ofensa verbal, uma palavra mal colocada de alguém para outro alguém, provoca também um trauma emocional. Dependendo, é claro, do nível de suporte emocional dessa pessoa que é, digamos assim, agredida verbalmente. Importante também, né? As pessoas agem de forma diferente quando passam por essas experiências. Quer dizer, se eu passar por uma experiência traumática de ordem psíquica, eu posso levar, de repente, para a vida toda esse problema. Como se tiver um outro, digamos assim, uma outra pessoa, de repente com o mesmo conhecimento, com a mesma, com a mesma estrutura de que eu, e pode nem dar bola e levar para a vida toda e não esquece. Esquece, acabou e terminou. Não leva nada para dentro dele. Bom, então, tudo isso deve ser trabalhado enquanto encarnados. Tudo isso, então, é uma questão técnica, é uma questão teórica, que seria muito mais bem explicada por uma psicóloga, um psicólogo ou na área da psiquiatria. Nós não entendemos muito bem essa história. Dá para explicar aquilo que a gente consegue entender, que a gente consegue buscar de informação. Mas, no Espiritismo, a gente é obrigado a falar sobre a questão de quando se desencarna. Porque nós temos aqui uma vida, que os corpos, esses corpos aqui não são nossos, nem a nossa roupa, porque um dia nós vamos partir e nós vamos deixar tudo aqui. Se a gente começa a pensar nisso aí, já começa a sofrer até um certo trauma. Mas, na verdade, nós não somos donos de nada. Porque quando nós partimos, até esse corpo de carne, esse corpo somático, vai ficar lá no túmulo, sei lá onde, vão queimar alguma coisa e vai desaparecer. O que vai sobrar para nós é somente aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós fizemos de bom. Aquilo que nós fizemos de ruim, bom, nós vamos também colher. Então tem a questão dos traumas pós-morte. Então existem espíritos que morrem, desencarnam, pessoas, que nem nós, assim, que não conseguem resolver muito bem um trauma, digamos assim, um trauma que é muito, que é, eu diria que é uma das maiores violências que pode existir, que é a tal de pedofilia, digamos, né, ou de uma violência sexual de um adulto contra uma criança. Então, essa criança, a gente nem imagina que tipo de trauma ela pode levar para a vida toda. Que é uma coisa que ela vai levar para a vida toda, ela pode até casar, ela pode ter filhos, e isso acontece com meninos e com meninas. Ela pode casar, pode ter filhos, ela pode até ter uma vida com uma vida econômica estável, até pode enriquecer tudo, mas ela não vai conseguir, se ela não se trabalhar emocionalmente, conseguir ultrapassar esse problema, esse trauma, e ela vai levar para depois da morte. Porque depois da morte, não existe morte. O que existe é uma vida após essa vida. E aí o que vai acontecer? Ela não vai, por causa desse tipo de problema, por causa desse tipo de ressentimento, de desejo até de vingança contra aquele que provocou esse trauma, ela não vai conseguir ascender. Ela não vai conseguir, digamos assim, sair aqui do nosso térreo aqui, do meio do nossos, da matéria, e ascender, digamos, para uma colônia espiritual. Ela vai tentar continuar por aqui, com aquela mágoa, com aquele ressentimento. O que vai acontecer? Ela vai lá para o umbral, para uma certa região do umbral, vai sofrer, ela vai tentar provocar em outros aquilo que provocaram nela, e no fim, às vezes, demora 25, 30, 40 anos para que esse ser espiritual consiga ser ajudado para reencarnar novamente depois, para resolver esses problemas. Então, por que é que nós temos que dar bastante importância a esse tipo de coisa? Todos nós, inclusive existe uma estatística, todos nós, pelo menos uma vez na vida, sofremos um trauma. Todos nós. Não existe ninguém. A não ser aquele, é claro, que é, digamos assim, Jesus, apesar de ter sofrido tudo o que ele sofreu, ele não levou trauma nenhum. Por outro lado, ele tinha uma questão emocional muito bem resolvida. O que é que nós precisamos fazer para resolvermos os nossos traumas? E se nós não tivermos nenhum, para nós nos defendermos de não ter nenhum ou de ter, mas ter um pouquinho de cuidado e não se adentrar muito nessa questão, de se preocupar muito com aquele que nos ofendeu ou com aquele que nos feriu. É nós desenvolvermos mais intensamente a nossa questão emocional, sermos mais fortes emocionalmente. Mais de 60, 70% das nossas decisões, eu não sei muito bem o número, a porcentagem, nós tomamos as nossas decisões, nós tomamos, fazemos coisas, cometemos atos mais pela emoção do que pela razão. Se nós pensássemos mais, tivéssemos mais tempo de pensar, de raciocinar, no momento de nós dizermos uma palavra para alguém, no momento de nós fazermos algo, ou de ir em algum lugar, ou de cometer algum ato, se nós tivéssemos a nossa capacidade racional mais desenvolvida e a emocional mais controlada, muita coisa nós ia, digamos assim, evitar. Eu me lembro que o meu avô, ele sempre dizia: soldi, bote, parole, torna-me a pindrio. Quem entende italiano, entende. Dinheiro, uma batida, um soco em alguém e palavras mal colocadas. Não retornam. No momento que tu preferir uma palavra, tu pode pedir desculpa quanto tu quiser, mas se tu chamou o cara de alguma coisa, tu ofendeu a pessoa, aquilo não volta. A pessoa sempre vai ficar se lembrando disso. E tu pode ter provocado um trauma nessa pessoa. E se tu deu um soco, um tapa, ou provocou algum ferimento em alguém, também, tu pode pedir desculpa quanto tu quiser. Essa pessoa, ela pode até perdoar tudo, mas ela vai sempre um dia poder apontar para ti: ó, tu fez isso para mim. Então, essas coisas, solo de bote, parola e torne-me a pindrio. É essa a questão. Então, a gente tem que ter um cuidado de agir, falar, pensar mais racionalmente para que a gente não faça bobagens e para que a gente não leve esses traumas, né, para depois, quando nós partirmos para uma outra existência. E além de não levarmos esses traumas, de nós não provocarmos esses traumas. É claro que quando acontece uma grande catástrofe, um terremoto, um maremoto, alguma coisa, bom, isso não é problema nosso. Mas quando nós discutimos com alguém, ou quando nós provocamos alguém, ou quando nós ofendemos alguém, é nós que estamos provocando algum trauma a uma outra pessoa. Que seria, digamos, um irmão nosso. Obrigado.